Todo mundo na banheira! Deixa molhar, muita água vai rolar. O banho vai fazer todo mundo se limpar. Deixa molhar, é gostoso tomar. Deitado ou em pé, muita água vai rolar. O meu patinho vai nadando feliz. Eu vou lavar o meu nariz. Hoje eu vou mergulhar, limpinha vou ficar. Deixa molhar, muita água vai rolar. Lavando, limpando, brincando assim. Que dia! Que noite! Pode! O fim! Eu passo shampoo que tem flor de jasmim. Deixa molhar, muita água vai rolar. Deixa molhar, muita água vai rolar. Deixa molhar, que bom se esfregar. Vamos juntos! É pra já! Que bom! Eu quero me enxugar já. Deixa molhar, é gostoso tomar. Que banho legal, muita água vai rolar. Eu gosto de ver a espuma desbordar. E bem cheiroso eu sei que vou ficar. Pois nada melhor do que se limpar e... Deixa molhar, muita água vai rolar. Deixa molhar, muita água vai rolar.